tempo sombrio passa por ti, com a faca na mão, deixando-te sem nada. Antes o dinheiro que uma facada, antes a vida que nada. Mas quando saio, não vou poupar, não vou armado e parvo, só quero girar, só quero girar. Quando eu decidir aparecer, Joanete. Quando tu quiseres me conhecer, Joanete. Ela aparenta ser muito fria.